each bad job I try, I pray God in his God. La wa ho de kem kom sai. Den bitcha de jesse mene ya. Siah be ale be kalada. Na ta wishar de mente je. Ayet kalan de ne sharada. Jawa borza me doidei na, oi na jeite raba vie, o da chove só tie da deina. Borza me naftit fazola, o mishabi jel mishkoti, minha boia guarda seu dão, olha ele meter lá na sassi. O erva vina, mesnin lá, o seu da tele, chuarda de, o sabe cola da rumiá. Alulente lasasi, yempel bezajen abadni, adil sabi shein maare, ambi flaki far patweji, ane chaita ma khodei. Owens bir fast na ta nilar mau, owens derek te kamete, skabiloh rasyar udmeye, owens los makham na samde. Kivka marti mart bishna ha, owens if rohe la resta, bilmaret maret yawni, oma komor dead dispra, o kif ablonit lov deitib zan, ashet pechatit din yalia, o wil meus gol seire, o adio il compagnia. Magistrat la dares uni, vergin compli conversioni, che li misci da cor deitis man, o albinaini tantazioni, o posti scieda che all'inismal, se viste siesciat contra te hai, deitin hares nel piccieram, o mille gen complice miai. Fosta qui tu entan viram, when is my aral president? Who is sentenced at all the time? When Abadni has for the men? Of such a time we runs in this fair. Bed money that me nine a open the back to o nara patre insamnia. Dansa parne vikrim helu, o mea gantat lerti atlas Abelio Cooney. All in this united day, all in dark purple color, la leche men no más tai che. La hua si mal crimi, y es que tre do tai sho contenti. Cartão de Yemi com família, sabe de perto me tormenti. O araulá, o atco no poló, de sol e com chefe na guirá. O árvore e vefe saibá, hoje nós doas vefe será. Fostin von Lara Romi, sabi già tardi tormentani, te giudai ad alpi follam, colmiti chi ne starani, un saparlo mi tarani, bella bel giorno il est. Viajin melt in sofrina, da da gefer desolies. Feinat man ifta kartiyan, nidol boliti kon solani. Ovaj lispichan mahafu pepinet, by the atmosphere, yeah, tarani. Away you boy, I'm melt a tini. Arish sir, iadini. O dal popluli, out di piazza. Yara melt ki frata lassassi. Yina atlas talin diman, o marboyani kelli miyai, agis vichai diman kurapas, o vais vichai del hariyatiyai.